ruins engrossam meu sangue, coisas piores me chamam. Caveiras chicanas me perseguem, caveiras chicanas não amam. Preciso de botas melhores, cerveja funcional. Doutor, não cancele meu santo remédio, é melhor que eu pareça normal. E coisas ruins